520-5221 está a livre subida para o número 0. Livre desvios na proa 220 e suba para o 160, trip 5221. Controle do trip, poderia informar o número de pouso 5494? É o número 2. 7. A qual a posição do número 1? Agora está a 13 milhas à sua frente, está com 200 de ground speed, o trip 5414. É um Airbus 320. A7. Não teria possibilidade de voar duna, trip? Se o seu voar duna, ele como está iniciando a redução, acho que vai diminuir a separação um pouco. O senhor pode descer para 3.000 com ajuste do zero no meio. 3.000 no zero no meio. Voo 1630, desça para 4.000 pés, ajuste no zero no meio. Autorizado com fim, nível 340, via Upper Zulu 16, saída da EL, Leda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5002, coteja. Momento correto, chama para prospeccionamento. Estabilizou no localizador e está visual com a pista, chamada 6250. 6250 completa com a torre 1895. Voo 1895, obrigado, bom trabalho, 6250. Gente, o trip 5221. Pi 5414, desce para 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2.000, reportado estabilizado, 5414. M6250, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 150, grau 089. Gente, livre pouso, chamé 6250. 3, pouso, chamé 6250. Sim, baixo travada, chamé 6250. Altímetro no zero no meia, táxi via hotel, na intersecção do hotel, chama a torre 1895 para o cruzamento. Sim, coxa, né, 6313, puxa, pega essa nota. Autorizado, chama para o táxi. Regina 6319. Afirma 6311, autorizado, chame para o táxi. Agora. O Xané 6250 informa 3 milhas e meia da cabeceira, banda de pássaros exatamente no blind. Excelente, Xané, obrigado. É casado. Primeiro anal para o controle. Aquilo que é Beck-Serra, controle na escuta, mantém-se em condições visuais e livre frequência. Coloque o trip 5414. Trip 5414, torre 1895, bom pouso. 285, boa. 494 no lock. Meu autorizado final, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado. Depois da nossa externa, cheque de 3, 5, 4, 4. Eu sigo o GM27. Chama Recife, 128, decimal 8, bom voo. Cruzamento, Quebec, Mike, me chame novamente na Lima. Tango, Juliette Tango Zulu, a 54 milhas, sudoeste do Rio de Salvador, serviço está terminado, chame agora de Leos, 120, decimal 1, mantendo o 080. Direita 121, decimal 9. Livrada direita 219, eu já me ando 8. Salvador, a Xané 6250, livrando a sua escuta. Taxi de Alfa, retardante da Juliette. Alfa vai reportar da Juliette, a Xané 6250. Esperando baixar para lá, Trifa. Xané 6301, tem 165 a bordo, 4, com 4 horas e 10 galeão. 4 mil pés, ajuste no 0165. 165. Agente 165 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 95, bom voo. Obrigado, bom dia. O número é 21, não autoriza bom. Para ingresso na Lima. Tive 27 do presente, chame solo, 121, decimal 9. 219. Trip 54, 14, informa o bando de pássaros na final da onda 0, informado pela última aeronave. 7, Trip. 7, principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1, decimal 9, 5, bom voo. Dona 0, G27. Consiga. Aguarde de cópia. Xané 6250, mantém posição antes da Juliette. Vai manter posição antes da Juliette, Xané 6250. Mike X Delta, confirma o destino. Autorizado até o destino, no mil pés, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 0125, coteja. Oi, Salvador, boa noite, voo no 630, bom dia. Vai me chamar o TR? Não, voo no 630, final do serviço. Voo no 630, reporte marca 2 terno, 3 de pouso baixado para o lado. Porta 3 terno, trem mais travado. Siga Mike X Delta. Liga só lá, chame táxi. Correto. 35494, solo os 45, livre lá à direita, no 21, decimal 9. Direita, 19. Off block time for your flight plan. Se via Alpha Kilo Patch 3. Aquilo faz 3. Espera pronto, 6319. 6319, decola de imediato, sem parada? Parada. Autorizado, ingresso pista 1-0, decolagem, vento 1-60 graus, 079. Ok, separado, 319. 15 minutes, stand by for 80 clearance. Stand by, travado, 130. Continue a aproximação, aguarde pista livre, gol 1-60, 30. Guardando, sério. Livrar na Índia e após Alfa no Ponte Espera Torre 1 noite, Simão 95. Tô chegando, tá? Céu do meio 3 ou 9. Táxi via Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, Xané 6250. Gol 1630, autorizado pouso pista 1-0, vento 150 graus, 059. Livre pouso 1-0, 630. Chané 6311, decolado aos 47, controle 199, decimal 35. Bom dia. Controle, bom dia, Chané 6311. Oxenai 6319, contato radar. Suba para o 360, saída da Leda após 2000 direto Leda. 2000 Leda. Gol 1630 no solo, aos 48, ao livrar à direita, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, seu gol 1630. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1630, livrou. Boa tarde, 1630, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol 1630. Diga. Pode confirmar a temperatura? 0. Ok, 7. Vocês têm como inserir no Batis o voo de cheque do Jave? Tá, sim. Se puder providenciar. Tá, sim, já está sendo providenciado. Obrigado. Bom dia, tá 3304, autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída arbor, transição Elefa. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-35, aciona 5566, coteja. Alinhamento correto, chama para pushback e alinhamento. Bono 630, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette 4, Bono 630. É, tá no ponto de espera, apenas aguardando as comunicações para poder iniciar o voo de cheque. Se for necessário, tem condições aí de... Dona Cruz, Dona. Dois e um pés, Dona. Vou no meio, dois anos, graças. Gente, está com a aeronave só puxando, não pediu táxi ainda não, se for necessário, aí informa, senhor. Como é que é com Delta, táxi via, pode que chame para ingresso pistão 7. Voo no 648, autorizado a chegada a Mari, voo na Cruz de Mari, descendo para o 050. Oi, Sácio, voo no 648. Primeira passagem padrão 3, a partir do externo. Certo, após a decolagem o senhor vai acender então a 2000, curva esquerda e chamar o controle para se coordenar a primeira passagem. Afirmativo, jeito das 7. Só para confirmar, a aeronave no ponto de espera vai interferir com o cheque ou pode deixar a aeronave aguardando? Não, a aeronave não interfere, tá ok? Aguarde, temos a aeronave já finalizando o push no setor de trás do pátio, vai iniciar o táxi. Positivo, na frente, escuta 3907. Positivo, na proa de táxi. O Azul 9979, com 111, 3 horas, Galeão, para o táxi. Uno a bordo, altímetro 1-0-6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-9-5, um voo. B-16, Índia Alfa, lá 18-9-5, obrigado. Torre 9979. É, só pra confirmar, na chegada teve o follow me, agora na saída a gente pode ir por meios próprios mesmo, ou quer que eu mandar o follow me? Existe um acordo da sua companhia para sair por meios próprios, se achar que necessita do follow me, podemos solicitar. Negativo, vai por meios próprios, muito obrigado. Gente. Um 3896, acione a identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060. Back nesse lado do pátio. O tráfego da Azul vai iniciar o táxi agora através do átrio. Após o mesmo passar a retaguarda, está autorizado o pushback. Deixar para o táxi. Positivo, após o Azul passar na retaguarda, inicia o push 3859. Mike, eu estou procurando as estações externas no momento, só aguardar para decolagem. Estabilizado no X-Ray, Gol no 621. Gol no 621, na torre 1895. 1895, boa, Gol no 621. Boeing 737 Tabu. Salvador, um bom dia. Voo no 621, está baixando travado visual na 1-0. Voo no 621, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, 0-5 anos. Felipe, pouso na 1-0, voo no 621. Número 12, setor 3604, aguardando. Estão no 7, vento 130 graus, 0 menos. Voo no 648, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado sinal, reporte estabilizado. 2000 autorizado ILS, voo no 648. Sim, já está pronto para iniciar, voo com azul, que vai decolar. Negativo, é, ainda estou aguardando comunicação da manutenção. Ingresse via pista, via Bravo, e retorne via Charlie. O Azul vai ingressar atrás do senhor e ele alinha e decola. Aqui via Bravo, e após retorna via Charlie. Assim, provavelmente a gente vai ter que fazer isso depois com o TAM também. Azul na escuta? Na sua escuta, senhor. Siga o Jave, autorizado alinhar e manter. Pelo Jave ali manter, Azul 9979. TAM 3896, desça para 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no meio. Para 3 mil pés, 1 no 0, 1 no meio, o TAM 3896. O 99435, controle, o Mike Eco Delta está retrando. controle papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém em condições visuais, um no meu pé, direto Manati. Houve uma correção, é direto para P3 aqui. É o mesmo tempo de voo, mesmo ator. A posição próxima uma da outra. Gente, reporta na 20ª. Reportará liberado o CTR, confirme o a mensagem. Segundo mesmo. Para o táxi, o Thunder é 259 com 159 a bordo. 152, qual a alternativa, autonomia? 159 a bordo, Campinas 5 horas. Sim, 159. Autorizar a parte à direita via Índia, ponto de espera no zero torre, 1185, ajuste 10 no meio. 06, 118, decimal 15, Thunder 259. 1621, ingresso Juliette 01. 701, 1621. Ah, bom dia, Golo 165, informação Lima, autorização Guarulhos. Golo 165, autorizado Guarulhos, 360, Prisilu 16, recorda 10, curva direita da El, Leda Bridge, 11935, transponder 5022. Autorizado 360, Guarulhos, sua Prisilu 16, curva direita na Dael, Leda, Bridge. Controle 1935, transponder 5022. 5022, transponder. 2222. 5022, gol no 165, chama pushback acionamento. Chama lá. 3304, após o tráfego da Gol, parque A no 01, autorizado pushback, chama ataque. Dael. Azul 9979, contato radar, sou para o 340, após 2000, direto Leda. Para o 340, 2000, Leda, azul 9979. Chamo, tem uma aeronave para 5 milhas para Duna. 94, reduza para 2509 inicialmente. Aí via corredora Xé, restrita 1000 pés até a liberação do controle. O farol da barra vai acender para o 065, controle 1995, aciona 5015. Mano 1935. GV, vamos repetir o que a gente fez com a aeronave da Azul, por gentileza? Só vai seguir ali via Bravo, retornar a Charlie para decolar o TAN. Índia pro nível final 065, qual é o pátio para B? Tá copiado, Gol no 094. Pode pressionar 95. A 3859 na escuta. 3859 na escuta do solo, chame 1895. Meio Eco Índia, acione a portátil. Vai ter um ponto zero em voo. LS, Gol 1648. Gol 1648, torre 1895. 895, Gol 1648. Então, 3896. 3896, prossiga. Informo que nosso que estamos sem localizador, só tem condições de completar, Renato? Afirmativo. Já está autorizado esse para 2500 metros. Para 2500 metros, o TAM 3896. 1895, tá 3859. 1-1-8-9-5, tá 3859, avião cotejado 1-5 e 3859. Mantenha 3.000 pés inicialmente, abordando a descida para 2.500. Manterá 3.000, guardando 2.500, tá 3896. A pressão está perdida, fogo 1-6-4-8. 0-9-4, reduza para 2.009, tem condições? Tem, quanto mais reduzir agora, que também tem condições de fazer a RNAV ou visual, ok? Sim. Fazer a RNAV também ou visual. Correndo, grato. É tetra. Controle Salvador, boa na 648. Curta até 3859. Tá pronto pra iniciar? Tá pronto. Siga a aeronave do Jave, a mesma vai ingressar na pista e sair, é corte alinhado e pronto. O Jave ingresse via Bravo e retorne via Charlie. É, desculpa? Vamos procurar essa informação com a torre. Sim, eu aguardo a mesma, boa na 643. 3896, tem condições de fazer uma espera sobre o Duna, mantendo 3.000? Tem motivo, mas foi em cima da hora aqui, a gente já estava executando a final da aeronave. Sente o TAM-3896. São 360, são para o lado, senhora. Eu vou pela direita. 360 pela direita. Com o 1648, curva à esquerda, pro 040. Entendeu, sobretudo da presente, esquerda 040, mantendo 2.000, gol no 640. 090 Torre, 1-1-9-5, ajuste 1-0-6. 1-0-6, vai seguir via Índia, no ponto de espera Torre 18-95, 3304, bom dia. Zero, 1 na borda. Autorizado o táxi, reporta 4-0. Azul 9979, Recife no 251. 251-019979. Proa 040, gol 642. Gol 1648, completa a esquerda na proa 315. Esquerda, proa 315. Subpetoração, gol 642. E o motivo da revetida? Aeronave ingressou na pista sem autorização. Ciente, gol 642. 3896, completa com curva à direita, desça para 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado, graças pela colaboração. Afirmativo, então, completa com curva pela direita, se aproxima, está 3896. Deixa eu conhecer mais o que der. 3859, após a decolagem, mantém proa até 3.000 pés, após direto posição árvore. Positivo, mantém proa até 3.000, após direto árvore. Estou autorizado? Autorizado, iniciar 140 graus, 89. Autorizado, decolagem, tá 3859. Ciente. Tá pronto, vai reduzir para 209, tá? Ciente, grato, reduza para a mínima possível. Vai reduzir. 09 na escuta, estamos sem o localizador e sem o glide. 648, gol, gente. TAM 3896, reporta no servo 372. Reportará no 372, baixando e travado, TAM 3896. Grato. Romeia com Índia, autorizada, ela é manter 17. O 1648, esquerda 270. Esquerda 270. 67 horas. Santos 359. Santos 8 59, radio contact type 2 360, Albert the Park. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3859 decolado na Arbor Elefa, tá passando 1300 pés. Tá 3859, contato radar, turva 360, sai da árvore. 360 ainda mantém proa? Pelo perfil do TAM 3859, correto? Ok, então já vai começar a curvar à direita para o 360. Gol no 642, você vai ter condições de fazer o RNAV da pista no zero? Afirmativo, gol na 642. Via Índia para o posto de espera do ano zero, chama Torre, 18, mas ficou no ano mesmo. 18, reassuma a navegação na proa do Serra Vito 366. 366, dá presente ao 64. O 094 vai dar uma proa do 68, 368. Autorizado, na proa do Serra Vito 368, descendo para 4000 com 1016, gol 1094. O Diego 27 foi carregado com controle, estou com o tráfego arremeteu e mais um chegando e duas decolagens. Vai ser decolado esses tráfegos, suspenso as aproximações e os acionamentos e após será feito o alinhamento do senhor para iniciar o cheque alinhado na pista. Controle o Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, mantém-se em condições visuais no corredor Axé, aguardando a sessão para o 065. Reporta visual com farol da barra. Reportará visual, farol, Romeu Eco Índia. Controle Salvador 3859. Siga. Ok, para minimizar o nosso atraso, possibilidade de voar Libra da presente? Vamos coordenar com a receita, aguarde. Excelente, muito obrigado. O GV27 tem condição de meu procedimento para permitir a decolagem do tanque, está com o número 2. Não, estou ciente, mas estou com tráfego em duna. Não vai ser possível se eu ficar alinhado 3 minutos. Tem condições de já alinhar e decolar? Point 45. K3304, sigo o Jave, a linha em mantém 1-0, o mesmo vai liberar via Charlie. Sim, segue o Jave, ali mantém 1-0, até a 3304. 94, desça para 2500 pés, reporta no servidor 366. 366, reportará 2500, gato 16. Nós não vimos nenhuma aeronave durante a nossa aproximação perdida, aproximação final. A aeronave entrou inadvertidamente na pista, confirma. Não, foi erro de coordenação da torre. Estou com o Jave que está precisando fazer um cheque alinhado na pista. Eu havia pedido o mesmo para passar do ponto de espera e não consegui contato com a segunda aeronave. Gente, obrigado, vou vir a contato. 3896, solo 15, direito 219. 219, boa. Tá 3304, o alinhado em livre decolagem, 20 graus, 89. Gente, o alinhado em livre decolagem, tá? 304. Controle o Romeu Eco Índia, a proa ideal seria 3190 para o destino. 370, perigo 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, transmissão Aracaju, 11935, controle transponder 5032. E aguardando apenas a subida. Paciente, vai curvar à direita na proa 310, vai cruzar a Salvador aqui. Na prova do destino, Romeu Eco Índia, mil pés, mantendo. Até o ponto fera, aguardando instruções para decolagem, estimado aí de meia dúzia de minutos. Ok. 05. Alfa, Juliette para o 056296. Desvio esquerda, 250, formações aqui próximo à Elefa. Pronto. 648, ajuste no 0 no 5, no 50 graus, 089, pouso autorizado, não no 0. E depois pista 10, vamos na 648. Restrita, nível 310. 310, 310. 3304, decolador 17, controle 119, decimal 35. Controle, tá 3304. Tá 3304, contato radar, suba para o 360 na saída árvore. Relaxa. Tá visual no ILS de GPS, gol 94. Gol no 094, chama a torre 1895, bom pouso. Ótimo dia, obrigado, senhorita. Romeu com Índia, livre extensão para o 065, ponto por 6, mata por 065, em subido, Romeu é com Índia, chamando por 090, até o papá 1400. Copiado. Recife, 128, decimal 8. Recife, 128, decimal 8, da 3859. Está livre, ajuste no 0 no 5. 0 no 648, solo 18, direita, livra na taxi Fox, chama controle 1-2-1-0, o solo. 1-2-1-9-0, vou 1-9-4-8. 1-0-9-4, foi autorizado, 1-0, 1-4-0 graus, meia dúzia de nós. 44 em pouso, obrigado. Jig 27 visual com Boeing final da 1-0. Ok, autorizado o táxi de Alfa, Juliette, até o portão 02, gol 648. Pelo centro Recife. Restrito 340, 3304. 094, qual o procedimento que está utilizando? Tá no ILS completo. Salvador, Oxalá 6140, no botão 5, informação de uma Maceió 250. Oxalá 6140, autorizado para Maceió, livro 250, perito 58, decola da 10, cruz esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 1199-35, transponder 5042. Autorizado Maceió, nível 250, via perito 58, decolagem da perito 0. Após a esquerda, saindo da Fuca, transição Caju, controle 1-1-9-3, transponder 5042, deixamento 1-1-4-2. Alfa 7. Vertical Taparica, proa 320, cruzando 2600 pés, já tem só nível 0. Autorização. Flamengo 21, São Paulo, cópia. Prossiga. Flamengo 21, autorizado São Paulo, 360, piso 16, roda 10, curva direita da El, Leda Bridge, 11935, transponder 5035. Qual transponder? 5035. Ok, São Paulo autorizado, Congonhas 3620, Upperzulu 16, decola do 10 da Leda, Leda Bridge, o controle 1935, o código 5035, gol 1621. Confirmando, vira a curva à direita, quando 2621. Vira à direita para a decolagem, 1621. Qual é a chama do posicionamento? Gol 094 na Alfa, mantém seu Juliette. A Alfa de Juliette, 094. Juliette 06. Juliette 06, gol 1094. Gol 930, nós suspendemos os acionamentos devido ao GEIV na pista. Se o senhor acionar, tem previsão mínimo de daqui 5 minutos. Eu tenho mais nada, pode esperar. 1228. 28.8. 1288. 5 minutos para a decolagem. O jogo está estimado para iniciar a decolagem? Assim que ele decolar e liberar as decolagens, eu aviso o senhor para ele puxar. Por Sierra Alpha Echo Zulu, ready to copy? Oi, and 645 Sierra Alpha Echo Zulu, path level 280. First airway upper Zulu 21. Take off runway 10, right turn, Alpha Romeo Bravo Oak Romeo, and then Echo Lima Echo Fox off transition. Departure control 119-35, clock 5034. America 23. 38, request ATC clearance Miami flight level 340. And 615, have you copied? And 645, departure name is Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo. And Echo Lima Echo Fox Alpha is the transition. And 645, take off runway 10, right turn. Then Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo. That's the departure. The transition name is Echo Lima Echo Fox Alpha. That's correct. Eduardo can read back the rest. And the first area to offer flight plan is Upper Zulu 2-1. The Comrades for setup and push. Again, 40 graus, 06 nós, o GF27. America 23, ready to copy. America 238, clear to Miami, flight level 340. First area, Upper Zulu 20. Take off from the 10, left to turn, Mike Oscar departure, Fox Lima Oscar Charlie Kilo transition, departure control 119-35, clock 5031. America 238, clear to Miami, flight level 340, upper Zulu 20, runway 10 departure left turn, mono, clock transition 119-35-5031. America 238, correct, the commander has up and push. America 238, thank you. Romeo 30, portão 04, autorizado para pushback acionamento, chama táxi. GF27 decolado aos 29, curva esquerda chama controle 1 no 9, decimal 35. 1935, obrigado aí pela colaboração. Controle GIV27, decolou curva esquerda, ascensão para 2.000 pés. GIV27, contato radar estabelecido. O senhor é necessário de vetoração ou o senhor consegue com o meu próprio? Esse é o padrão número 3? É, tem condições por meios próprios, não necessita de vetoração, tá? Gente, então está autorizado, não temos tráfego. Próximo aeródromo. Prosseguir. G5403, autorizada a chegada a Bonf, reduza para 2509 e reposta ideal. Deixa para o 050, trip 5403. Controle GIV27. Prossiga. É, devido aqui a problema com a manutenção, o primeiro padrão nossos poderia ser o 4, altera alguma coisa? 630, 320, 129, Fortaleza. Quando estiver pronto para o início do padrão 4. Copiado. 5 altímetro 9095. Direita via Índia, ponte estrela 18 95 para o gol no 630. 65. Gol no 625, Jack. Decola, cruza 1800. Gol o número 165, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da Euleda. Da Elenda 360, gol número 65. Quando possível, solicita prove 30. Tente, aguarde o gol o número 65. Romeu, Romeu Eco Índia, mantenha em condições visuais, subindo para o 065, chama Recife 1288. A linha decola pista 10, vento 150 graus 089. A linha decola da 10, agora no 630. Olho o James 27 iniciando passagem padrão 4 é, do setor norte para o setor sul. Reporte ingressando o corredor Interlagos. Objetivo, mantenha o corredor, Kilo Quebec Terra. Temos aeronave laboratório da GEO fazendo check da LS da 10. Decoladas 34, controle 19.35. 19.35. Salvador, bom dia, número 630. Número 630, suba 370, saída PUCA, está sob vigilância. 370 na PUCA. P5403 reduza para 259. Reduz para mínima limpa, então. Maceió autorizada no 370 por 158. Decola da 10, curva esquerda, PUCA, transição Aracaju. Controle 11935, aciona 5050. Autoridade tomada para Aracaju, Maceió. Nível de voo 370, aeroporto 3.